Romênia 310, autorizado chegada a mar e desse mantém 3.000, ajuste 1.020. Azul 4070 estabilizando na 10. E complete final ILS 186 torre. Completa final ILS 186, azul 4070. Torre Salvador, boa noite, azul 4070 no localizador da 10. Boa noite, azul 4070. Tem livre pouso no zero, vento no 20 graus, 07 nós. Só confirme, já baixou e travou? Ainda não. Ok, ciente, reporte quando baixar a trava. Ciente, reporte 4070. Azul 4070 no externo baixado e travado. Torre ciente, azul 4070. Para o táxi 3603, está com 165 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o galeão. São 3603 autorizada. O táxi está ponto de espera da pista 10, via pátio, wind alfa, no ponto de espera de torre, ano 8, decimal 6. Ajuste 1020. Para o táxi via pátio, wind alfa, que é o ponto de espera da 10, marca 186, estado 620. Boa noite, bom trabalho. Copia. Gol no 85, está autorizado para Guarulhos, via Pesulo 16, nível de voo 360. Decola da pista no zero com a primeira curva à direita, na saída da Leza após bridge, acena transponder 5533. Controle APL 120, decimal 8, e torre 118, decimal 6. Gol 185, atendimento correto, chame para puxa e saneamento. Torre Salvador, muito boa noite, está 3662, final de 7 milhas e meia. Boa noite, são 3662, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre de pouso, está 3662. Zero sete zero, fala os 38, direito no 219. Direito no 219, quatro zero sete zero. Trip 5219 está autorizado para Aracaju. Recebeu de voo 190, decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda na saída Pucajamo. Após direto, a cena transponder 5537, controle aéreo 120.8 e a torre 198.6. O tripe 5206, autorizador 190 para Aracaju. Decora com curva esquerda da 10, saída Pucajamo, transponjamo, após jamo DCT. 5537 transponder e 120.8 frequência do controle, 118.70 da torre, tripe 5206. Vou denominar cotejamento correto, chame para pushback, acionamento. Bora. Paulo Salvador, boa noite. Azul 4070, visou na taxi Alfa. Azul 4070, prossegue taxi via Alfa, Juliette. Portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, para Azul 4070. Passarinho 2224, aguarde para a cópia. Bom, boa noite, são 3603, ponto para o da 10, pronto, visual para a na curta. Tem, são 3603, ali mantém a posse trave na curta. Ali mantém, são 10, são 3603. A 3662, Salos 42, direito no 219. Salve à direita, 3662. A 3603, a linha livre, decolagem no 0, vento no 30 graus, 079. Decolagem no 0, 3602. Segue taxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 3662. Dan 3603, Veloso 43, chame o controle 1208, bom voo. 1208, obrigado, boa noite. Oceano 6310, desce para 2000 pés, ajuste 1020, autorizado, final do procedimento LS-X-Way, reposta avisado no localizador. Desce para 2000 pés, ajuste 1020, autorizado, final do procedimento 350, recolo da pista 10 com a primeira curva. À esquerda na saída Momo, transição Froti. A cena transponder 5541, controle operário 120.8 e a torre 118.6. Passada 2224, protegimento correto, chame para puxa e saneamento. Localizador, Oceano 6310. Oceano 6310, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal meio. 118, bem, Oceano 6310. Torre Salvador, boa noite, Oceano 6310. Boa noite, Oceano 6310. Reporte baixado e travado. Oceano 6310. Tana 3858, para 2000 pés, ajuste 1020, reporte no localizador. 2000, 1020, reporte na localizador, 6310 baixou e travou? Agora baixou e travou, 6310. Gente, 6310, livre pouso no zero, vento no 20 graus, 07 nós. Gente, livre pouso, cena 6310. Salvador, TB52, Panamá, remonta 1-3 para o pushback acionamento. TB52, Panamá, livre acionamento, pushback, chame táxi. Deveria pushback acionar para o táxi, TB52, Panamá. TAM 3858, completo final do procedimento, chame torre 118, decimal 6. 286, obrigado. Salvador, boa noite, Chané 63, contato. Chané 6310, boa noite, prossegue taxa via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 6310. TAM 3603, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, TAM 3603, boa noite. 3858, passou sim, para baixar a checada. Boa noite, TAM 3858, livre pouso 10, vento no 30 graus, 06 dúzia de nós. 00, pouso 10, TAM 3858. A próxima Juliette, Chané 6310. Chané 6310, ingresso Juliette, portão 06. Juliette, 06. Salvador, boa noite, Gol 913, Gol 913, aguarde cópia. Salvador, TB52, 16 com 41 a bordo, 4 horas de autonomia e alterna Salvador, portão 06. Afirmo. TB52 na meia, aguarde para o táxi. Pode dar o táxi, TB52 na meia. TB58, solo 854, direito 1219. Direito 219, TB52. Dúzia, após o mesmo. Estacionar, estou autorizado o táxi da ponte de espera da pista 10, via pátio, índia na ponte de espera, chame a torre, frequência 1-8, decimal 6, o ajuste 1-0-2-0. Ok, você pode estacionar aqui do avião da ponte e prossegue o táxi para a ponte de espera da 1-0, na ponte de espera, 102-6-35-2, e se enche 1-0-2-0. Salvador, boa noite, TAM 3858, na Hércules Grosso. TAM 3858, prossegue táxi via Alfa, a porte antes da Juliette. Sérgio VA Alfa, reportagem da direção 3 ativa. São 3858, atente tráfego, você está taxiando, ingresso de Juliette, portão 102. Juliette para o DP521, linda, coluna 0, vento 130 graus, 079. Gol na 63, copia? Copia. Na 63, Brasília, via Pêrdula 1-7, vejo 360. Ficou da pista 1-0, com a primeira curva direita, na saída árvore, transição elefa, aceno transponder 5-5-2-5, controle aperino 20-8, a torre 1-1-8-6. No meia, decolou 58, chame o controle 1-208, bom voo. 1-208, obrigado. Mano 5525 é o transponder, gol no 613. Na 613, atendimento. Atração, Jama. Nossa, escuta. 3526, contato radar, saída Puca, fuga pra nível de voo 190. 190, acendendo a TB5216. Gol 1613, atendimento coletivo para puxa e acionamento. Voo 1-8-5 autorizado, puxa o acionamento, chame táxi. Táxi, perfeito. 02-224, aguarde para puxa o acionamento. 107, boa noite, prossiga. Confirme tempo de voo, comandante a bordo. Guardião 07, pronto para decolagem? Guardião 07, vento 120 graus, 06 dúzia de nós, reporte fora do solo. O Guardião 07 pro do litoral aguardando outra transferência. Número 3, tem condições de executar imediato? Imediato, então, está autorizado. Reporte táxi. Temos uma aeronave da companhia no setor oposto executando no momento. Controle, boa noite, Guardião 07. Guardião 07, mantém a linha do litoral, reporte para pouso. Dá pra gente autoriza direto, cabe? Autorizado, Guardião 07. Obrigado. Para o táxi com 1272 a bordo, 3 horas e 46 de autonomia, Oceano Galeão.